Oh Senhor, venho a Ti contando o que é meu. Como mordomo eu sei que a vida é um presente Seu. As riquezas deste mundo são fumaça e vão passar, mas em Ti eu encontro o que é eterno, o que é amar. Fiel no pouco, fiel no muito, Te entrego o meu coração. Que meus bens sejam a ponte para a Tua salvação. Em cada ato, em cada escolha, que eu possa Te honrar. Nos tabernáculos eternos, Teus filhos vão me abraçar. Mendigo e rico, a vida ensina que a luz brilha na escuridão. Lázaro à porta, o amor se aproxima e o orgulho traz condenação. Que eu escolha a humildade e o amor que vem de Ti, pois o que é grande aos homens diante de Ti é só ruína. Fiel no pouco, fiel no muito, Te entrego o meu coração. Que meus bens sejam a ponte para a Tua salvação. Em cada ato, em cada escolha, que eu possa Te honrar. Nos tabernáculos eternos, Teus filhos vão me abraçar. Oh, que eu ouça a Tua voz nos profetas, no silêncio. Que a sabedoria me guie e o amor seja meu alicerce. Fiel no pouco, fiel no muito, Te entrego o meu coração. Que meus bens sejam a ponte para a Tua salvação. Em cada ato, em cada escolha, que eu possa Te honrar. Nos tabernáculos eternos, Teus filhos vão me abraçar.